saudade fica sem você. Eu mal consigo respirar agora. Saudade bate vento correnteza. E me afoga. Quando mais eu tento não lembrar, o teu sorriso vem da minha memória. Eu acho que beijar sua boca é o que eu preciso exatamente agora. Corre, me salva, me liga, me fala. Por onde você anda essa hora? Onde você tá, bebê? Tá provando boca pra me esquecer. Beijando garrafas pra não me lembrar. E lá fora essa mágoa, cadê você pra me salvar? Onde você tá, bebê? Tá provando boca pra me esquecer. Beijando garrafas pra não me lembrar. Eu já tô escalando as paredes, vem pra me salvar. Onde você tá, bebê? Onde cê tá, bebê? Tá provando boca pra me esquecer.